Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da colônia Santo Ângelo, a família de Augusto Petter. A nova comunidade, formada imediatamente, procurou encontrar em um bom amparo espiritual. A família de Augusto Rode, de Hundskopf, Kreis Dramburg, na Pomerânia, havia trazido junto um pequeno livrinho de meditações que estava em conexão com as folhas dominicais e inários. No ano de 1860, a comunidade escolheu o velho moinho de Augusto Petter para a realização dos primeiros cultos. Augusto, natural de Sorenborn, havia inicialmente sido instalado na linha Teutônia, mas o local não lhe havia agradado muito. O colono Johann Schneider havia construído um pequeno moinho na Teutônia e Augusto também desejava se dedicar ao mesmo ramo. Assim, solicitou ao barão von Calden um lote colonial na picada Morro Pelado. Sua terra atravessava o Arroio Grande e, como não existia uma queda d'água, teve que utilizar cavalos para mover a roda que moía os grãos. Augusto havia chegado à colônia em 1º de novembro de 1857, juntamente com sua esposa Carolina Petter, com apenas 27 anos de idade, e seu filho Francisco, com 7 anos, e uma filhinha recém-nascida. Augusto contava com 31 anos quando chegou ao Brasil. Em Sorenborn, havia aprendido a construir moinhos com seu pai, que permaneceu na Pomerânia e passou a se dedicar à atividade. Augusto casou-se novamente com Sofia Gerke, natural de Lubow, Neustettin, na Pomerânia.